negão, quer ver uma parte melhorada? Ah, rapaz, difícil demais. Vem! Com uma mão no rosto e outra na barriguinha, mexe o corpo todo solto, dá uma reboladinha. É lindo ver as minas requebrando pra valer. Não importa o jeito que ela dança, o bom é ver ela mexer. Mexer, mexer, mexer, mexer. O bom é ver ela mexer. Chega na festa toda patricinha e chique até demais. Faz a boate, a passarela e nem olha pra trás. Joga o cabelo no rosto pra disfarçar o seu olhar, parecendo ser tão santa que ninguém pode chegar. Mas o primeiro combo que ela bebe, ela desce do salto e começa a entumar. Virando pra gente, perguntando como se dança essa dança agora. Quer uma parte melhorada? Eu vou te ensinar. Com uma mão no rosto e outra na barriguinha, mesco todo solto, dá uma reboladinha. É lindo ver as minas requebrando pra valer. Não importa o jeito que ela dança, o bom é ver ela mexer. Com uma mão no rosto e outra na barriguinha, mesco todo solto, dá uma reboladinha. É lindo ver as minas requebrando pra valer. Não importa o jeito que ela dança, o bom é ver ela mexer. Mexer, mexer, mexer, mexer. Ha! Assim, assim que vem. É bem facinho, né? Chega na festa toda patricinha e chique até demais. Faz a boate, a passarela e nem olha pra trás. E joga o cabelo no rosto pra disfarçar o seu olhar, parecendo ser tão santa que ninguém pode chegar. Mas o primeiro combo que ela bebe, ela desce do salto e começa a entumar. Virando pra gente, perguntando como se dança essa dança agora. Quer uma parte melhorada que eu vou te ensinar? Com uma mão no rosto e outra na barriguinha, mesco todo solto, dá uma reboladinha. É lindo ver as mina requebrando pra valer. Não importa o jeito que elas dançam, o bom é ver elas mexer. Com uma mão no rosto e outra na barriguinha, mesco todo solto, dá uma reboladinha. É lindo ver as mina requebrando pra valer. Não importa o jeito que elas dançam, o bom é ver elas mexer. Mexer, mexer, mexer, mexer. Não importa o jeito que elas dançam, o bom é ver mexer assim, ó.